Chegando agora para o terceiro e último bloco, onde nós vamos responder as perguntas aí feitas no Twitter, na página do Big One Brasil e lá no grupo NASCAR Home Tracks. Começar pelo Twitter, nós temos uma aqui feita pelo nosso amigo Gil Cambera. O Gil pergunta: queria saber o que estão achando do Kyle Larson na Cup. E aí ele faz um parênteses aqui. Os veiacos nem bateram nele. Deve ser que queria que machucasse o menino lá, coitado do menino Larson. E aí, Léo, então, o que você está achando? Não deu nem pra sentir o rapaz ainda lá, né? Eu senti como ele vai andar lá. Primeiro, uma que o carro dele quebrou. E agora teve outro problema também em Martinsville. Então não deu pra ver o desempenho dele. Ele que volta, né? Foi anunciado agora. Ele volta esse final de semana no Texas a correr, fazer mais uma corrida da Cup. Vamos esperar, vamos torcer para que ele termine a corrida, complete a corrida, pra gente poder começar a mensurar qual vai ser o desempenho dele na Sprint Cup ano que vem. Olha, pela primeira prova que ele fez em Charlotte, correu meia prova até ele ter o problema no motor, foi muito animador para um Hulk, né? Um cara que mal tem um ano e meio de Stock Car, né, cara? Ele foi muito bem, até ter o problema no motor. Ainda mais numa corrida como o Charlotte, que não tinha bandeira amarela, né? Ele pegou o Lucky Dog e aí já tava começando a ter problemas, ficou atrás de um pelotão de uns 15 carros lá pra ele chegar no 11º, 12º, ele foi muito bem. Na segunda prova, ele largou em 26º, poderia ter se qualificado entre os 10, vinha com uma volta rápida, mas acabou errando, né? Eu acho que não tá fazendo vergonha, né? Largando em 27º, 28º, né? Indo mal. Enfim, vamos ver como que ele vai se sair no Texas, né? Eu acho que tá no que eu esperava, assim, porque até algumas pessoas dizem que tudo bem que alguns carros, como o próprio 30, que o Krieger vai pegar agora, que o Wiff tá pegando, né? O próprio 51, que alguns pilotos chegaram até como que eu posso dizer assim, a menosprezar ele, né? É bom lembrar que esse carro 51 já fez alguns pilotos mostrarem o porquê, o talento deles fazendo bons trabalhos, eles que arrumaram emprego depois, né? Cito o J.L. Mendinger, cito o próprio Regan Smith, né? Que quando perdeu Landon o carro... Cassio, quando Landon esse carro Cassio. Era o 9, o Landon Cassio salvou a vida dele na NASCAR com esse carro. Fazendo Startup Park e aos poucos pegou o Fusseasson, aí o Kurt Busch tava livre, né? Daí não teve como ele continuar na equipe. Mas o próprio Brad Keselowski, né, na Phoenix, com esse carro aí, aproveitou uma grande oportunidade. Ou seja, tudo bem, pode não ser um equipamento campeão, né? Pode não ser um equipamento para você andar no top 10, mas não se pode menosprezar uma chance de você ganhar milhagem e de fazer um bom trabalho e ser visto por outras equipes, né? Eu acho que foi bem. Me decepcionou um pouquinho em Martins, eu achei que ele ia andar um pouco mais sólido, mas os problemas de motores também começaram cedo. Em Charlotte, sim, ele andou. Ele teve problema na marcha primeiro, isso. Tanto que ele fez uma parada antecipada, ficou 2, 3 rodas atrás, aí os problemas do motor agravaram, né? Não é porque a gente torce pro cara, né? Não. Eu até me sinto meio, quando eu falo do próprio, nem quando eu falo do Kyle Busch, eu me sinto assim, mas quando eu falo do Larson, posso até passar uma certa imparcialidade, né, mas... você, quando o cara tem talento, até quando o motor estoura, ele roda com estilo, né, aquela rodadinha dele lá, parecia comercial de carro, né, quando o cara vem e para em câmera lenta, mas, enfim, vamos ver o que ele vai fazer no Texas, mas é aprendizado. Eu acho que é isso, aprendizado, tá andando bem pra quem tá aprendendo. Não é ruim andar no 51 se quer se aprender alguma coisa na Sprint Cup. É só isso que eu falo. Fica a dica aí para quem está menosprezando o 51. Mas deve estar menosprezando por outros motivos também. Então tá, vamos lá. Twitter já acabou. Deixa eu abrir aqui a página do Big One Brasil para a gente responder as perguntas da semana. Eu tenho certeza que tem uma do Guilherme e uma do Anderson. Então vamos lá. Acertou. Oi. Pedro. Oi. Olha, você tirou a dúvida se o nosso amigo Guilherme, se existem dois Guilhermes Martins? Tirei. Já existem dois? Existem dois. Inclusive, ambos perguntam nessa edição. Perfeito. Então, vamos lá, vou começar pelo Guilherme. Bom, o Guilherme, ele começa dizendo que não comentou, não acompanhou a corrida, mas ele pôde ver com o resultado que a era JJ está afundando um pouco. E que aquele feijão com arroz estava dando os títulos por 48 já não funciona mais. É, acho muito difícil ele não demonstrar que é um campeão dentro da pista e tirar o título do Kenseth. Ficando na espera de um erro que, para mim, depois do resultado, ele é o mais forte favorito. Pelo que li, ele andou muito na frente nesta prova, que pelo rating, DJ domina. Vai ser complicado tirar dele, apesar de estar empatados. Seria mais um sem título para Hendrick na minha aposta. Esse é o comentário do Guilherme. Na verdade, a pergunta dele é... Minha pergunta é, os resultados do Kenseth, vocês atribuem a Gibbs, ele mesmo que quer perder o rótulo de campeão sem muitas vitórias, ou a Toyota que resolveu ganhar? Ó, eu vou falar que a Toyota que resolveu dar um motor decente para Gibbs, e o Matt Kenseth resolveu dar a volta por cima quando trocou de equipe. Pronto. Não sendo... Sendo, né? Eu acho que é a reunião de tudo, né? A Toyota num momento especial, o próprio Kyle Busch tendo um ano vencendo corridas, ele tá fazendo o seu melhor ano disparado no Chase, né? O Kenseth, experiência, é aquele negócio, o cara certo no lugar certo, na hora certa. Experiente, sem muita pressão nas costas, encontra uma equipe com ânimo novo, tá dando tudo certo pro Matt Kenseth. Mesmo se perder o título, eu acho que é um ano positivo para sua carreira. É, eu concordo com ele, eu acho que é a soma de um bom equipamento, que sempre foi um bom equipamento, agora um equipamento confiável, com um bom piloto e com um time animado, né? Sim, andava com esses pilotos assim, que só vence uma ou outra corrida na hora da verdade não funciona, e agora pegou um piloto de verdade para pilotar o carro e aí viu como é que é mesmo. Mas, infelizmente, eu tenho que discordar do nosso amigo Guilherme, porque... E eu acho que o JJ não tá morto não, cara. Eu acho que esse arroz com feijão ainda funciona. É, tanto que eles estão empatados em número de pontos. Já se foram 7 etapas. Então, e a Toyota só tá andando bem, na verdade, com a Gibbs. E ainda mais, na verdade, com o Kenseth, né? Que nem o campeonato de construtores eles vão levar esse ano. É, talvez podem levar o de pilotos. Mas vamos ver, cara, esse arroz com feijão vai ver se funciona ou não lá em Homestead. É, vamos lá, outra pergunta. O Anderson Barbosa aqui encheu a gente de pergunta. Hoje ele tava animado, hein? Vamos lá, bom, ele aqui comenta que ele passou uma semana sem falar do Piquet, mas essa semana ele vai ter que dar uma perguntada. Bom, a primeira ele pergunta a respeito do Jimmy Johnson também. É, nós falamos aqui que na Sprint Cup o Jimmy Johnson é um cara rabudo, né, de sorte, por ter caído no lugar certo na hora certa, né, que é o time de Rick Hendrick com o Chad Knaus. Aí nós também citamos que o Chad Knaus consegue levar o carro ao limite, né, para extrair o melhor do equipamento, ele consegue quase que chegar no máximo do acerto, e daí até ele acaba sendo pego de vez em quando nas inspeções. Aí a pergunta referente a esses comentários que nós fizemos semana passada é até que ponto o Crew é o grande gênio do carro? Porque na entrevista que o Piquet deu para o Thiago Raposo, inclusive uma grande entrevista do Thiago, na semana passada lá em Campinas, ele falou que os engenheiros que eram do carro 30 no ano passado foram todos para o carro 32, e esse ano ele acabou pegando um monte de cara sem um pouco de conhecimento e tal, para mensurar, e até que ponto o Crew Chief ou o engenheiro é importante para o desenvolvimento do carro e para a boa atuação do piloto? O engenheiro é importante lá dentro do shopping. Lá dentro do shopping o engenheiro vai saber, ele vai procurar qual o melhor tipo de suspensão a ser trabalhado, qual a melhor torção que o chassi deva ter e não sim prejudicar o desempenho do carro. Esse vai ser o engenheiro lá da equipe lá. Né? Então... A parte do engenheiro dele é essa. Agora o Carl Chief vai conseguir extrair e levar o melhor. Ele consegue extrair todas as informações que o piloto passa para ele e ele consegue colocar o que tem de melhor pro piloto. Por exemplo, o piloto reclama: estou saindo muito de traseira. O que o Klaus Schiff vai lá e faz? Ele tenta colocar aquelas borrachinhas na suspensão lá, que eu esqueci o nome agora. Ele pode tentar mudar a pressão de pneu. Chama rubber. Pode... É isso, rubber. Isso mesmo. Ele pode colocar o rubber para tentar deixar a suspensão um pouco mais dura, talvez. Ele pode mexer nas barras do carro. Então, assim, o Klaus Schiff, ele vai saber fazer a leitura do que o piloto está precisando na pista e passar para o carro, né? E tipo assim, melhorando o carro pit a pit. Então, qual é o grande diferencial do Chad Knaus? Que ele consegue, ele consegue exprimir ao máximo essas informações do Jimmy Johnson e levar para o carro. Entendeu? Então, assim, ele tem um conhecimento muito grande, muito gigantesco do carro da NASCAR. Ele consegue fazer isso muito bem, mas muito bem mesmo. E o Chad Knaus é um Klaus Schiff atento, ele atenta a tudo. Tanto é que eu já vi ele achar uma. Ele avisar os oficial para achar uma bandeira amarela. Né? Ele ficou procurando a pista de atrito. Ele comunicou oficial só para o piloto dele, que é o Jimmy Johnson, recuperar a volta, que já tinha levado uma volta. Então o Chad Knaus, para mim, ele é incrível. Não somente como a função de Klaus Schiff, né? Mas como um todo mesmo. A parceria de Chad Knaus e Jimmy Johnson talvez seja uma das a mais vencedora dos últimos 20 anos. Quantos títulos o Ray Evernham ganhou com o Jeff Gordon, Léo? Os quatro? Oi? O Ray Evernham com o Jeff Gordon, os números chegam a passar perto dos números do Jimmy Johnson? São dois com Evernham, né? São dois com Evernham. São três. Três. São três com Evernham. 2001 veio com o Evernham também, né? São... Na sua opinião... Não, 2001 foi com o Robbie Lawrence. As grandes parcerias, seu top 3, assim, dos últimos 20 anos da NASCAR, assim, cara. Ah, pra mim? É. Ó, pra mim é Chad Knaus e o Jimmy Johnson, o Jeff Gordon, o Ray Evernham, e o Daniel Hare e o Kiki Schaldemar lá. Aquele cara que fez a pole na corrida do All-Star lá, naquela primeira corrida lá. Ele foi o Klaus Schiff do Dale Earnhardt em quatro títulos dele. Eu acho que é Schaldemarney. Não lembro o nome do cara. É um nome bem difícil. Quem sabe inglês aí, quem... Kirk Schermerdine lá, é um negócio assim, e eles ganharam quatro títulos juntos, né? Na verdade, o Dale era muito bom de arrumar parceiros, né? Porque, apesar de não ter tido títulos, se eu não estou enganado, não teve títulos com o Larry McReynolds, mas eles fizeram uma dupla muito boa, inclusive foi quando o Dale Sr. ganhou a Daytona 500 e quando ele dominou as provas em Super Speedway, né? Até no fim da carreira, praticamente. É, outro cara também que eu gosto muito, eu acho muito bom também, é o Jeff Hammond. Ele que participa dos programas do Speed, né? Do Speed morreu. Ele participa dos programas da Fox, né? Da Fox Sports lá. Ele apresenta no Hollywood. O Jeff Hammond. Né? Ele trabalhou, ele foi campeão Jeff com Hollywood o Gary Walter. Hammond, né? Ele foi campeão com o Darren Opter. Então, assim, são Klaus Schiff espetaculares, são um cara bom também. São cara bons Klaus Schiff com bons pilotos. Outro também, né, não pode esquecer também, se eu não me engano, é o Dale Earnhardt, ele tá no Hall da Fama, ele trabalhou com o cara que nunca ganhou uma corrida, só 200 só, o Richard Petty. Inclusive, o maior vencedor como Klaus Schiff é o Dale Earnhardt. Por isso que ele tá no... O Dale Earnhardt acho que tem 5, não é, Pedro? 5, 6? Eu acho que são 5. 5, nossa. 6. Ele tem 5 com o Richard, acho que ele tem 1 com outro piloto. Tem que checar essa informação. Não, então, eu não... E dos novos crew chiefs, né, Léo, que você enxerga aqui, você acha que vão ser o... Quais você pra mim, dos novos, assim, ó, pra mim, um cara bom é o Ratcliffe, ou que é o atual do Matt Kenseth. O Ratcliffe fez um bom trabalho com o Kyle Busch na National Wide Series. Aí ele foi pra Speed Club, eu pensei que talvez ele ia dar uma pulada pra trás, né? Tipo, ele ia dar uma refugada, mas não. Continua muito bem. E tá aí, deu 7 vitórias já pro Matt Kenseth esse ano. Pra mim, da nova geração, ele vai ser um dos melhores. E ele é novinho, o Ratcliffe lá. Ele é novo, ele não é velho, não. Levando pras outras séries, a gente tem que lembrar o nome. Eu vou até checar isso aqui. Tem um nome, um cara até muito simpático, assim, né? Ele até lembra o visual dele, o Percival de Souza lá do Cidade Alerta lá. O Ricky Ray, né? Ele tá trabalhando com o Parker Krieger, mano, na Nationwide Series, ou Pedro? Quem? Desculpa, eu comi a barriga. O Ricky Ray lá, o que era crew chief do Ron Hornaday, que quando a Kevin Harvick acabou, o Kyle Busch levou pra cadeia, né? Você me pegou, não, hein? Quando o Kyle Busch, eu acho que ele criou o time dele, eu acho que a primeira coisa que ele fez foi trazer o Ricky Hank e deu uma arrumada. Se né? ele tá com o Kligerman, eu não sei te afirmar, cara. Eu tinha que checar aqui essa informação, não tem. Bom, o Dale Iman, só lembrando aqui... Não, quem tá com o Kligerman é o Eric Phillips, não é? Só pra dar o número correto aqui do Dale Iman, são 168 vitórias como crew chief. Perdão. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 títulos com o Richard Petty e mais um com o Terry Labonte. Eu lembrava que ele tinha um título. Então ele ganhou todos, então, com o Richard Petty. O Richard Petty. Exatamente. E ainda foi campeão com o Terry Labonte em 1984. E 84 com o Terry Labonte. Isso, e depois ele veio para fazer mais duas temporadas com o Richard Petty. É, foi quando ele parou, em 1987, quando ele se aposentou. Então é o crew chief que mais venceu na história, né? 168 vitórias e 8 títulos. Aí, voltando também, bem lá no comecinho também, né? O outro call chief, assim, que é espetacular também, era o Bud Moore. Né? Se não me engano, acho que o Bud Moore, ele tá no Hall da Fama também, o Bud Moore. E o próprio Lee Perry, que o Lee Perry, ele era dono do carro mesmo que ele corria, né? Mas aí já naquela época já não conta muito. Junior Johnson também com Darryl Waltrip. Ah, mas o Junior Johnson ele era mais dono, não era? Ele é owner, não era? Ou não? Acho que se eu não estou enganado, ele fazia serviço de crew chief também. Ele chegou a fazer serviço de crew chief também. Bom, vamos retomar o ponto aqui. É o Eric Phillips mesmo que tá com o Eric Phillips que tá com o Kligerman, tá? O Rick Rain, eu lembro que ele foi chamado aí. Eu só não sei pra onde que ele foi parar. Mas o Rick Rain foi o que deu o título pro Ron Hornaday em 2007, Pedro? O último título do Hornaday, né? 2009, né? 2009. Não, 2009. Então... Eu lembro, Léo, que quando o Kyle Busch montou a operação dele, né, na Truck Series, ele pegou e trouxe o Rick pro time dele. Até quando o próprio Kimi Raikkonen, né, fez as corridas na Nationwide Series, na Truck, até o nosso amigo Gil Cambera estava atrás da prova da Truck Series de 2011, né, em Charlotte, né. Se não tiver enganado, o chefe de mecânicos era o Rick. Bom, vamos lá, eu nem respondi a pergunta, eu até esqueci do que a gente estava falando. Até que ponto o crew chief é o grande gênio do carro? Eu acho que, assim, 50% antes da prova se deve ao cara, vamos colocar 80% antes da prova, é do time lá no shopping, e aí vamos colocar 70-30 na corrida. Não adianta nada o cara andar na frente e não acertar com o piloto. Mas assim, não adianta nada você ter um excelente piloto e ter um crew chief muito ruim, que aí não dá certo. Então vamos lá, segunda pergunta. Esse ano, se analisarmos a temporada inteira, é muito claro que o carro da Gibbs é melhor que o da Hendrick. Esse não seria o grande título do Johnson se ele conseguir, pois será completamente no braço. Não, no braço foi em 2007, quando ele virou o título. Aquele foi no braço. Olha, a Gibbs mostrar uma superioridade no meio da temporada, assim, até dominância de uma mil e meia, mas no Chase, a Hendrick, não é à toa que o Jimmy Johnson tá com essa campanha, o próprio Jeff Gordon e o Dale Jr., que a gente citou aqui, com um top, sempre dando um top 10, sempre andando sólido, mostra que a Hendrick voltou, não que ela não era consistente, mas ela tá com muita força. Tanto em Charlotte, né, a gente lembra, né, e teve uma outra prova, acho que foi New Hampshire, não tenho certeza, que a equipe chegava, não, foi só, foi em Charlotte só, que a equipe andou com os 4 carros entre os 5 primeiros durante toda a metade, toda a primeira metade da prova. O único piloto que não tá correspondendo muito é o carro 5, mas de resto, toda a Hendrick que tá muito forte, cara. Vai ser, digamos, um duelo muito interessante, últimas provas. Então, vou só responder de uma forma para o Anderson, vou rápido. A Gibbs, a Toyota venceu 13 provas. Dessas 13, 11 vitórias são da Gibbs e 2 da Michael Ott. A Chevrolet venceu 14. Com exceção das vitórias da Richard Childress, que são 2 do Harvick, se eu não estou enganado, é isso? 3 do Harvick, né? São 3 vitórias do Harvick, o restante é motor Hendrick. Contando as vitórias de Tony Stewart, contando as vitórias de Ryan Newman e contando a vitória de Jamie Mac. Aí você inclui Jeff Gordon e Jimmy Johnson e Casey Kane. Então, assim, tá bem parelho, né? Apesar de eu já ter comentado que a Chevrolet ganhou o título de montadora já. 11º consecutivo, inclusive. A gente tem a disparidade entre equipes, na verdade, né? Talvez a mecânica da Gibbs hoje já está mais apurada que a Michael Ott em relação aos motores Toyota. Mas assim, eu acho muito mais força do Matt Kenseth do que posterior, desse meio entre ele e Jimmy Johnson, se está uma briga entre Johnson e Kenseth. Franca, talvez é mais vantagem do Kenseth estar colocando esses motores Gibbs na frente do que o Jimmy Johnson tendo que se recuperar com o Chevrolet. Eu acho que estão bem parelhos e, assim, não é vai ser tão no braço. Vai ser uma temporada um pouco mais difícil para o Jimmy Johnson, mas se ele for campeão, lógico que o bom desempenho do Kenseth vai potencializar essa conquista do Jimmy Johnson. Pedro e Leonardo, seria uma situação diferente do ano passado do Keselowski contra o Johnson, porque tudo bem que a Dodge estava com uma boa economia de combustível, mas notavelmente a Hendrick tinha mais poder que a Dodge, né? Que a Penske, né? E aquele título, sim, que eu considero que foi no braço, na inteligência, em tudo que o Keselowski e o Paul Wolff tinham. Sem dúvida, exemplifica bem mesmo. Bom, vamos lá. Terceira pergunta. Aí ele vai perguntar do Nelson. Aí é onde o Leozão treme o bigode, meu amigo. Na entrevista, mais uma vez, ele deixou claro que acabou qualquer relacionamento com a Turner. Inclusive falou de maneira incisiva que não quer o carro 51 na sprint e que não trabalha com o Harry Scott. E lendo no Tazio, ele falou de chances na Roush e na Waltrip. Pergunta: a Waltrip está pensando em abrir um carro na Nationwide? Não seria ruim para a carreira do Piquet a associação a Michael Waltrip e Reis? Vamos falar de Richmond e Singapura? Tentando analisar friamente, se ele conseguir na Roush, ele conseguiria pegar o Kalinoff de novo? E isso poderia trazer uma melhora para 2014. Aí ele cita um incidente de Bristol lá, que foi um erro do Spoiler. E aí ele manda um abraço para a gente. Um abraço, viu, Anderson? E obrigado por estar toda semana com nós. Seguinte. Se ele não ficar na Turner, vamos ver. Eu acredito que nós estávamos conversando aqui off, aqui, né? Talvez ele pegue uma Hab Race, né? Né, Pedro? A gente tava falando. O que eu tenho cogitado aí. Talvez sobre uma Hab Race pra ele. Porque a Roush vai ser meio complicada, a Roush, que já tá quase que meio que já formada já. A Altrup já cortou já os gastos de Sprint Cup, então eles não estão querendo. Eu penso que eles não vão abrir as pernas na National White Series. Então eu não sei se eles vão rolar um carro na Altrup. E foi, assim, bem interessante que você ligou, sabe, a facatrua lá em Singapura, que a facatrua em Richmond, o piloto já tem uma facatrua e foi chutado lá da Fórmula 1, né? Então, assim, eu penso que as coisas se afunilaram pro Nelsinho. Eu já falei desde o começo do ano e volto a falar. Seria melhor e mais bonito para ele voltar para a Truck Series, pegar um time bom na Truck Series, fazer uma boa temporada, voltar a ter o brilho que ele teve em 2012 na Truck Series e depois pensar em reaparecer na National Series. Essa é a minha opinião. Não sei se é o melhor caminho, mas essa é a minha opinião, porque as coisas na National Wide Series se afunilaram um pouco. Ou se não, quem sabe, talvez, sobrando os carros da Joe Gibbs para ele, mas eu vejo que não anda tão merecedor assim no carro da Joe Gibbs para ele lá fazer, pegar um carro da Gibbs para andar, um carro de ponta, né? Nem o Elliott Sadler, que é o Elliott Sadler, tá conseguindo fazer um bom ano. Desculpa, não estou minimizando o Nelsinho. Mas o Cedric, com a experiência dele, o Vickers, com a experiência dele, não tá conseguindo fazer o carro andar. Não vai ser o Nelsinho que vai chegar no carro e fazer o carro andar. Essa é a minha opinião. Olha, analisando a entrevista dele assim, né, tirando o negócio da Phoenix até, acho que a maneira que ele falou do Max Papi, eu tipo, achei meio chato, né? Passamos isso aí. O cenário da Nationwide Series é o seguinte. A gente tava até comentando sobre a própria KBM, né? Que tem o rumor de que o Kyle Busch não voltaria com o programa pro ano que vem, né? Isso aí, Parker Kligerman, que nessa situação seria o maior nome pela temporada que vem fazendo, né? E pelo toda evolução que ele teve no ano, seria o maior nome da Silly Season da Nationwide Series. E, na minha opinião, seria o melhor piloto para ir para esse carro 20 da Gibbs, da Dollar General, que provavelmente deve voltar para o ano que vem. Seria, de certa maneira, o maior adversário dele nessa vaga da Gibbs. E sem lembrar que o Drew Herring, como eu citei no caso do Bubba ali, ele vai fazer as duas últimas corridas do ano nesse carro 20, no carro 20 do Vickers, né, que ele teve um problema, né? Caso o Herring consiga um bom desempenho, né, ganhe uma corrida, ou não sei, pode conseguir cavar algumas provas no ano que vem, né, que é um pelo desenvolvimento da Gibbs. Na Gibbs, o grande problema é o seguinte: você levar uma cota, um patrocínio grande para lá, eles podem até abrir um carro para você, né, como foi com o próprio Brian Scott há uns 3 anos atrás, mas ainda Dollar General tava um aportezinho, patrocinava o carro dele. Mas a própria Roush tem informações que até o próprio Bob Packers, né, informou semanas atrás que o Ryan Reed e o Trevor Bennett já estavam acertados, né? O Reed levando o patrocínio do grupo da Diabetes lá, né? E o próprio Trevor Bennett com o patrocínio que era do Austin Dillon, né? A Advocare, né? Segundo o Pockers, a Roush estaria querendo abrir 4 carros Fusseasson, que para mim me causou estranheza, né? Que o Travis Pastrana estaria perto de acertar com eles para o ano que vem, e eles estariam procurando patrocínio para o Chris Buescher, que é um piloto de desenvolvimento deles. Que eu não sei como ficou a cota dos carros, né? Mas se a Advocare foi, eles têm patrocínio do carro 6, né? Que é a Cargill, a própria cota do Jack Roush. Eu não sei se rola 4 carros ali, mas se o Nelsinho levar dinheiro, levar um bom patrocínio, ele pode arrumar uma vaga ali. Mas, como a gente tá falando, uma equipe que com 2 carros esse ano Fusseasson já não tinha um bom desempenho, mesmo sempre tendo a equipe de Jack Roush, eu não sei se seria uma boa você ir para um time com 3-4 carros, mesmo sempre do Roush você entrando num programa desse. E sobre a Reb Racing, Pedro, eu até cheguei a comentar com você que eu vi uma info que o Kezani Eves, que poderia estar indo para lá no ano que vem, eu não vi mais nada depois, né? Seria ele e o Alex Bowman, né? Eu acredito que, como a gente estava falando do Kyle Busch, né? Pode acontecer da Michael Waltrip, caso o Kyle encerre a equipe, fazer uma parceria ali com esse equipamento Toyota e colocar um carro. Na minha opinião, se a MWR abrisse uma operação, tivesse abrido uma operação no início desse ano, teria sido uma ótima para ele. Mas, depois de toda essa situação, né, não vejo tão positivo assim. Mas, na minha opinião, o melhor caminho para ele na Nationwide Series é se aliar com algum time Toyota pequeno, como a Reb Racing e como a KBM, porque você vai ter uma equipe só para você. Não vai ter que, como na Roush, dividir com quatro pilotos, três pilotos. JD Motorsports vai ser a equipe que ele vai. Então, vamos lá. Bom, vamos igual o Jack Estripador, vamos por partes, né? Primeira, não acho que é o Alto que vai abrir um carro. Poderia o Nelsinho, talvez, não indo para Gibbs, até porque não tá merecendo, né? E acho que a gente tem que menosprezar, né, a equipe nessa situação. Mas o Nelsinho tem patrocínio, tem um bom empresário, então, assim, pode ser que pinte um carro, assim, para ele. E eu não acredito em MWR, não acredito que o Michael Ott vá trazer uma operação para Nationwide. Acho mais fácil a Roche abrir uma operação. Talvez o Kligerman, se for para Joe Gibbs, a KBM manter um carro, quem sabe, uma coisa desse tipo, assim. E se for para Roche, já concluindo, ele não consegue pegar o Mike Kalinoff, porque o Kalinoff trabalha com o Trevor Bayne. Então, isso aí já é quase certo que o Kalinoff vai continuar trabalhando com o Bayne. Assim, eu acho que está bem certo que o Nelson vai fazer, mas eu tenho certeza que ele vai ficar lá, na Nationwide. E a Rabi, eu especulo, porque eu não sei qual que é o futuro do Bowman, cara. Mas, não sei, talvez uma segunda operação, que um carro associado. E o negócio mais importante que o Nelsinho tem é o patrocínio. Então, tendo patrocínio facilita bastante. Vamos ver, vamos esperar, cara, de qualquer forma. Eu ainda acho que, mas como não tem esse clima na Turner já, né? Talvez até, sei lá por quê, mas não tem. Ô Pedro, então, até a própria RCR, né? Mas eles já anunciaram o próprio Brandon Gogan nessa operação Cal 62, né? Talvez um RCR na Truque, quem sabe, se ele tiver interesse. Porque, pelo que eu li, o Léo pode confirmar, eles vão manter a operação lá. E a princípio, no programa de desenvolvimento deles, se não me engano, o primeiro piloto ali é o Michael Selvig, da KN West. Isso, é um piloto bom, mas eu não sei se teria peito para chegar na Truque. Fala para chegar na Truque, né? Então, eu não sei, eu acho que várias portas vão se abrir, até porque o Nelsinho não é um piloto ruim, apesar do ano não estar sendo bom. E além do que, ele tem um certo público lá também, ele tem um bom público lá, na verdade. E tem patrocínio e tem tudo isso que pode abrir portas. Eu acho que ele tem que se associar a uma marca. Então, eu acho que assim, ele tinha que tentar andar de Chevrolet, que ele já está bem apegado com a Chevrolet e tal, já tem uns anos de Chevrolet. Mas, JD Motorsports. Se for o caso, que volte a andar de Toyota, né? Que foi onde ele começou na NASCAR, e fixar em alguma coisa. Portas abertas vão existir, sim. Eu queria ver ele, talvez, num carro da Junior, mas eu acho que vai ser difícil. Então, vamos ver o que vai acontecer. Já tem o Kevin Harvick e o próprio Kevin Harvick já pegou as cotas. Isso, do carro já. Né? E o Regan Smith tem contrato por vários anos, além de ser piloto de stand-by da Hendrick, né? Quem sabe até um terceiro carro ali, né? Mas também não foi citado, né, na entrevista dele. Outra coisa, você estava falando da própria JD, da própria Tristar, por exemplo, sua equipe do próprio Miquel Paludo, eu acho, fazendo um fuceaço na Truck Series, seria até interessante ali algumas corridas, pegar um desses carros, porque o próprio Landon Cássio, que a gente comenta aqui, o próprio Go If, eu acho que tipo, o que eles fizeram nesses carros na Nationwide Series é algo notável. E tipo, às vezes você chega em 15º com um carro desse aí, cara, os donos de equipe maiores estão olhando. E fora a experiência que você pega, né, cara? É, um negócio que não pode achar que é a última bolachinha do pacote, né? Sim. Que exemplo maior que o próprio James Buescher, né, que veio muito bem da Arca, né, chegou na Nationwide Series, não foi bem sucedido, voltou para a Truck. Tudo bem que pode falar que ele é meio parente do dono da equipe, mas é um piloto hoje muito respeitado e tá aí. Ano que vem, quem sabe, pode até ser um fator pelo título, né? Não sabemos, né? Sem dúvida. Bom, vamos lá. Então vamos eliminar esse tema. Vamos lá, agora a pergunta do Guilherme Martim. Ele pergunta, já fiz do Guilherme, é verdade. Ei, rapaz, eu tô ficando doido. É o Guilherme do Facebook agora. Agora é o outro Guilherme, que é na Rometrex. Vamos lá. Se tiver um ruidinho aí, que eu tô abrindo as páginas, moçada. Eu vou... É caseiro. Agora o Guilherme Martins. O Guilherme Martins pergunta no grupo NASCAR Home Tracks. O Guilherme Martins pergunta lá na página do Big One Brasil ou no Twitter. São dois Guilhermes diferentes respondendo a do L. Ele pergunta: com a vitória do Bubba, como fica a imagem da NASCAR no geral em relação aos negros no automobilismo? Não só no americano, mas no automobilismo mundial em geral. Ah, é bem simples falar, né? O Hamilton na Fórmula 1, ele agora engateando na NASCAR, então mostrando que a cor da pele não vai interferir o talento do piloto, né? A cor da pele não é nada perto do que o cara tem que sentar no carro e andar. Uma vitória excelente do Darrell no final de semana. É, ele chamou do Bubba, né? Do Bubba Wallace, uma vitória excelente. Só comparando um pouco, não pode fazer essa comparação, mas só comparando assim, Hamilton e Bubba Wallace, né? Assim, ainda o Hamilton ainda tem uma vantagem, que o Hamilton é muito mais agressivo que o Bubba Wallace. O Bubba Wallace ele é um pouco mais conservador, não ataca tanto como o Hamilton faz, mas tá aí. Eu acho que as portas estão abertas para qualquer tipo de pele, qualquer cor de pele, né? Qualquer raça. O negócio é sentar lá, montar no carro e fazer o trem andar. Independente do. Até o Tony Sturge, que é gordo, corre. Então, o negócio é sentar lá e andar, indiferentemente da cor da pele da pessoa, que pra mim não muda nada. O cara pode ser branco, pode ser preto, pode ser cor de rosa, pode ser azul. O que vale para mim é o caráter da pessoa, a pessoa que ela é e a pessoa que ela faz. E parabéns ao Bob Wallace, parabéns ao Lewis Hamilton e parabéns a todos os pilotos negros que tem pelo mundo afora. Olha, como eu falei no bloco da Truck Series, para mim essa vitória e até o próprio Carl Larson, a chegada dele na Sprint Cup, só mostra o sucesso do programa de diversidade da NASCAR, que através da Rev Racing com a equipe da KN Wish, Ixi, Cane Pro Series, acaba dando oportunidade para pilotos de minorias, né, chegar à categoria. Se não me engano, o primeiro piloto que participou desse programa foi o próprio Arek Almirola, né, Léo? É muito interessante, e o Bubba, ele é um cara que você vê que tem carisma, sabe? Eu acho que o sucesso dele, a chegada dele na Speed Cup com certo sucesso, vai ser espetacular para a categoria, porque pode atingir um público que, em tese, não é o público-alvo da categoria. Então, é o que eu acho, cara. O grande ponto, para mim, disso, da conquista dele, né, que já poderia ter vindo no início do ano, é o só coroando o programa de diversidade da NASCAR. A NASCAR optou por fazer dessa forma, né, incentivando, né, a vinda de pilotos de outras origens, né, diferentes do norte-americano, tanto o Drive for Diversity, é tanto por cor de pele e por descendência, né, então assim, e no caso do Bubba Wallace em específico, foi o cara que deu certo, né, e que é um cara muito talentoso. Não falar no automobilismo mundial, talvez essa vitória do Bubba Wallace não reflita tanto, porque ainda existe um certo preconceito contra a NASCAR, né, em alguns lugares do mundo, principalmente na Europa. O pessoal que é ligado é o automobilismo europeu. Mas pro circo da NASCAR, é muito importante isso aí. Tanto que vão quase 50 anos desde que um negro venceu, e só uma vitória. Então, assim, a história foi feita em Martinsville, né, a gente não pode esquecer disso aí. Muito importante, para mim, muito importante. E, assim, dá mais força ainda para a NASCAR continuar com esse programa, né? Que, quem sabe, pode até trazer pilotos brasileiros, como traz pilotos japoneses, tenta trazer pilotos latinos, com descendência de africanos, e assim vai, assim por diante. O outro detalhe, Pedro, e um ano especial para a NASCAR, porque no ano que eu acho que foi a primeira pole de uma mulher na Sprint Cup, na Danica Patrick, né? Sim. A vitória de um negro só mostra esse sucesso da categoria, né? Nesse sentido. Beleza. Bom, as perguntas nós encerramos. Vamos lá, vamos dar os palpites, né? Vamos começar pela Truck, que é na sexta-feira. Sexta-feira no Texas. Dia 1º, véspera de feriados. Diz que a Fox Sports transmite ao vivo, hein? Acorde como é 10h30 da noite. Uhum. Então vamos lá. Tá explicado porque vai passar ao vivo. 10h30 da noite? Tá perto da madrugada já. Vai ter o VT de algum campeonato russo de bocha. Sexta, dia 1º ou dia 2º, Pedro? Sexta, dia 1º. Ah tá, porque dia 2º esquecem que vai passar MMA lá, essas coisas. Ah é, a prova da Nationwide então não vai ser ao vivo. A da Nationwide é de tarde, não tem problema. Ah, não, então vai passar futebol, vai passar campeonato, sei lá como é que chama. Campeonato do Cazaquistão de ping-pong transversal, alguma coisa assim. De Hortolândia, vai. Vamos lá. Vamos resumir que tá ficando tarde, moça. Tem que dar uma puxão de orelha nos meninos aí, senão eles não vão pra frente. Justin Lofton volta na 6. Spencer Gallagher vai na 21. Deixa eu ver aqui. Kyle Busch retorna na 51. Que mais? São só 34 trucks inscritos. Brad Keselowski na 19. É isso aí que nós temos para a prova do Texas. Bom, já dando palpite, já, né? Então, tratando uma pista de uma mini meia, ganhar os truques mais equilibrados. Então, essa turma costuma ter o truque mais equilibrado aí. Os dois pilotos da Sprint Cup, né? Os da Ever Cup. Vão ser os dois estudos apelão, que vai ser o Brad Keselowski ou o Kyle Busch. Esses dois aí devam dominar com boa parte da corrida, se não a corrida inteira em si. Mas mesmo assim eu vou apostar no. Pra vitória. Eu vou apostar no. Matt Crafton. Matt Crafton, que se não me engano, ganhou aí um pouco tempo, né, Léo? Então, eu vou de Johnny Sauder. Eu acho que o Keselowski vai dar o troco no Kyle Busch na sexta-feira lá. No incidente que ocorreu no Kansas, né? Eu acredito que vai dar Miguel Palu. Coitado Miguel. Mas tá bom. Keselowski deve vencer a corrida, cara. Torcendo pro Miguel. Vai acabar com a seca do Keselowski? Eu acho que vai. Eu não sei quem que vai, se é o Miguel ou o Keselowski. Os dois, pra mim, aí estão de. Então, tá entre os dois. Acho que o acerto da truck do Miguel no começo do ano foi muito bom. E se ele se repetir, ele tem grande chance de brigar pela vitória. Então, vamos lá. Nationwide Series. Nationwide. Confirma o horário pra mim, Leonardo. Sábado à tarde. Sábado à tarde, 5h30 da tarde. Positivo, fechou. Vamos lá, vamos ver quem tá inscrito. Landon Castle vai no 4, Brad Sweet vai no 5. No 16 vai o atual bicampeão Rick Stenhouse Jr. No 18 vai o Matt Cassidy, no 20 vai o Denny Hamlin. No 22 vai o Keselowski. Ty Dillon vai no 33. Kyle Busch no 40. Kyle Busch no 54. Perdão. Acho que por enquanto é isso aí. Vamos lá, palpites. O David Starr vai no 55, você falou? Não. David Starr no 55. Kevin Swindle também. O Kevin Swindle vai no 98. Tá, o vencedor aí vai ser o Rick Stenhouse Jr. Vai lembrar como é que é levar o carro no Victor Lane. Então, eu acho que o Stenhouse Jr. vai vencer essa corrida. Eu deboto discussão, mas eu achava que o Stenhouse Jr. deveria ter feito mais provas esse ano na Nationwide Series. Enfim. Vai, Dillon. Curto e grosso. E Sprint Cup. Então, vamos lá. Sprint Cup são 43 inscritos. Eu vejo aqui o nome de Parker Kligerman no 30. Domingo à tarde, 5 horas da tarde. Positivo. Não tem informações se vai ter transmissão para o Brasil, tá, gente? Possivelmente não, por causa do futebol, né? Futebol a partida de jogo lá do Azerbaijão. VT ainda. É, VT. É, de novidade mesmo, novidade. Só o Parker Krieger no 30. O time Rio volta no 32, né? E o Austin Dillon vai no 33. O Kyle Larson no 51. O Larson no 51. O Elliot Sadler continua no 55. É isso. Até aí. O final do ano. Positivo e operante. Então, tá beleza. Quem vai ganhar a corrida vai ser o Kyle Busch. Mark Martin vai tirar a zica do 14, vai vencer no Texas. Santo Cristo. É, pra apelar, moçada, vocês estão apelando agora, hein? Isso, Pedro. Brad Keselowski. Então é isso. Top 10 da Danica ainda. A Surge Haas vai andar muito bem. Aí, meu. Bonito. Ah, uma mil e meia não vai fazer top 10. Agora eu gostei de ver, hein? E o não vai ter San Jorge, mas uma BK Racing vai rodar e vai pegar o Jimmy Johnson. Então vamos lá, vamos aproveitar. Dois minutos nós temos aqui na minha janela de paradas aqui. E campeonato, o que vocês acham que sai aí do Texas? Pra mim vai sair o Kenseth na liderança com uns 12 a 15 pontos na frente do Johnson. Então o Johnson vai ter algum problema. É, pra mim o Johnson vai ter um problema muito sério de pit, que a equipe dele vem constantemente tendo problema de pit. Eu acho que ele vai ter problema de pit, vai conseguir se recuperar e o Kenseth vai ser um pouquinho com uma vantagem um pouco maior. Só pra dar um temperão pra chegar em Phoenix, ele descontar esses pontos e chegar em home tudo embolado. Hélio? Ih, rapaz, Hélio? Opa, foi mal, acabei deixando mudo, mas... Tava falando no mudo. Ele tava falando no mudo ali. Mas então. Eu acredito que o que acontecer, os dois podem bater, eles vão sair de lá ou um ou dois pontos na frente, qualquer um dos dois, porque é totalmente imprevisível, porque eu acredito, mas vai sair disputado o campeonato de lá. E eu também acho que Harvick, o Gordon, até quem sabe o Kyle Busch, podem diminuir um pouco essa diferença. Eu acredito que vai sair bem perto ainda. Talvez com o Johnson assumindo a liderança, eu acho mais provável. Quem sabe a Harvick e Gordon consigam chegar perto. O Kyle Busch, eu não acredito no Kyle Busch. Bom, moçada, então é isso aí. Vamos encerrar nessa edição, né? Tem mais alguma coisa? Alguma notícia? Léo, se quiser complementar. A única coisa que teve, que tá tendo testes, se eu não me engano, ontem, terça, porque já é 1h30 da manhã na quarta-feira, teve ontem e segunda testes lá em Homer. Se eu não me engano, teve testes da Goodyear lá em Homer. Mas de resto tá tranquilo, as notícias da semana tá bem tranquilona mesmo. Bem sossegado, né? Então beleza, então é isso, moçada. Nós vamos encerrando essa 21ª edição. Esperamos contar com vocês aí na próxima semana para a 22ª edição. Desde já a gente agradece as participações. Se quiser deixar comentário, crítica, dúvida, sugestão, pergunta, receita de bolo, qualquer coisa lá na página do Big One Brasil, onde sai o podcast. Para acompanhar a gente é no Twitter, é @leoguina, @helio_lima18 e @pedromugarte. Lélio Lima, NASCARman ou man.blogspot.com.br, Leonardo Guina, grupo NASCAR Home Tracks, e eu no Big One Brasil, quando dá certo. É isso aí, moçada. Mais uma vez, obrigado e a gente volta na próxima semana. Sweet home Alabama all summer long. Catching wall up on the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We've missed her in the sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things.